dona da casa ando adoentado, ressabiado, sem o seu amor. Ah, agora é tarde, a Inês é morta. Abre essa porta, vem se apaixonar, oh, dona da casa, destino malvado. Tá do meu lado, não tente escapar. Ah, agora é tarde, a Inês é morta. Abre essa porta, vem se apaixonar, oh, oh, dona da casa, nossa senhora. Senhora,